3895, chame Recife, 1288, alterno 264. 288, 264. Salvador, Guardião 02, a Fora do Sol. Negativo, 02 vai até a cidade de Feira de Santana, missão policial, afastando 50 milhas. Guardião 02, prossiga. Boa tarde. 741, Barulhos. Confirmando o nível ao 34, correto? 34, correto. 34 para 4. 02, controle. Santana. 7. Alexis Fox, ingresso no corredor Interlagos, informe rotatória visual com campo. Informa na rotatória visual com campo, pela Alexis Fox. Apatão com grave Alexis Fox, eu formo tráfego 1 hora, 8 milhas, Alfa Serra 50. Tá mantendo agora 510 em ascensão. Fica atento ao tráfego. Paciente, mas não visual. Pela que você foca o trote. Guardião 02, controle. Guardião 02, controle. Quilo na disputa. Poderia entrar na sequência 1, 2, 3, 4, por favor? Tinha 02, controle. 4060, autorizado 2010, esquina da 1008, informe estabilizado localizador, azul 4060. Ok, autorizado 2008, e vai informar na final aí do RNAV da Titano Zero. O senhor quer, o senhor está solicitando RNAV? Afirmo. Então após ETAP, vou ir na Proterra Vitor 366, desça e mantenha 2510. Ok, 2.500 na final da RNAV. E está pulando agora a Sierra Vitor 366, azul 460. Patango Bravo X6 Fox, está visual com tráfego? Negativo. Informo que o tráfego está na sua posição agora de 11 horas a 4 milhas. Fique atento, Bravo X6 Fox. Sente, Bravo X6 Fox. Guardião 02, controle. Controle, Guardião 02, na escuta. Guardião 02, informa o tráfego, 9 horas, 3.5 milhas. É um Charlie 150, está mantendo 1.500 pés. Afirmativo, ciente do tráfego, estamos mantendo 500 pés a zero, Guardião 02. Controle, boa tarde, eu vou no 754, Mike. Vou no 754, sua identificação, chegada a mar e desça e mantenha nível 050. 050, a intenção é RNAV plano 0, no 754. Tenente, aguarde autorização para RNAV 1754. 754. Controle, o Bravo Xe Foxtrot está visual com o campo. Chame agora a torre 118.6, Bravo Xe Fox. 118.6, Fox. 935, 876741. 204 correto, chefe pessoal, tu chega somente. Só por gentileza, a informação Mike, que é a informação atual da TIS, ela está das 12 e alguma coisa do voo. É, a temperatura mantém a mesma temperatura informada na Mike? Temperatura agora é 3-1, ok? Eu vou atualizar aqui a informação. 3-1. Ok? A temperatura atual é 3-1. Tio-LF Cairo tá nível 025? Está autorizado, Salvador Cairo 025. Decola 17 com a direita, corredor axé, restrito a 1.000 pés, ponto Pradão 0160, frequência do controle 119.35. Juliette, correto, tá no pátio 4, para acionamento das decolagens em torre 1, no olho, são 62, tem um bom voo, confio em tu abrir. Juliette, autorizado o acionamento. Sua final do RNAV da 10 azul 4060. 4060, informe visual com a pista. Está visual no momento. Chame agora torre 1 no noite decimal 6. Ok, chamando a torre 18 azul 4060. Existe 1008. Pode confirmar o vento? 1 no 0 graus, 169. Pode visar a Foxtrot. Torre Salvador, boa tarde, azul 4060, está na final do RNAV da 10, a 1 milha do Sierra Victor 372. Sede, azul 4060, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, aguarde, informa ainda a cabeceira de relocada, 1.200 metros, homens e máquinas na pista, o vento é 110 graus, 15 nós. Cheque 3. Ok, ainda não. Baixado, está ciente das condições da pista, aguardando a pista. Eu Serra Maquilo, na Aerostar para acionamento. Salvador, Papá Romeu, Serra Maquilo, Aerostar para acionamento. O Serra Maquilo, está autorizado acionamento, sempre para o táxi. Agora na 1, 2, 3, 4, não chegou. E a Falco, senhor? O Vitor e Juliette autorizado o acionamento, chama para o táxi. Vitor e Juliette é estacionado, chama para o táxi. O Vitor e Juliette autorizado o táxi até a interseção. Gol no 754, controle. Prossiga, gol no 754. Está autorizado 2.000 pés via Mari, ajuste no 008. Informe estabilizado no curso do localizador. Via Mare 2000 com 1008 agora. Informa que o ATIS está um pouquinho desatualizado no 754. Gente, obrigado pela informação. Vamos tomar as providências aqui. Muito obrigado. A gente vai executar o Renato, zero. Sim, capaz de TAP, Protea Vitor 366, autorizado a Renato. Eu no 754, desça e mantenha 2500 pés. TAP 366, 2500, obrigado, 754. Vitorinho de Gilete, qual é a posição? Ah, não, é ponto de espera. Ponto de espera? Mantém. A linha mantém imediatamente. Circular, chama agora a torre em 1 no Uder, 62, tem um ótimo voo. Com certeza, OB. Essa era a comunicação. Possibilidade more one. POB. Sem nenhum problema. Índia Juliette autorizada a decolagem. O vento é 080 graus, 14 nós. No solo de Salvador, agora ao 28, livre à direita, chame 1121, decimal 9. Direita, 219, azul 40, beleza? Afirmo. Brava X-Ray Foxtrot, ingresse agora na pista e prossiga até o pátio. Vitor Índia Juliette decola de Salvador aos 29, chame o controle 199 decimal 35, Vitor Índia Juliette. 2935, Juliette. Ele está para o táxi, Mike Kilo, por favor. Sierra Mike Kilo, está autorizado o táxi até a interseção. Até a interseção, Sierra Mike. Juliette. Amaral no farol, Juliette. Tatango Lima, Zulu Golfo, prossiga. Liga para ver, Juliette. Lima do Golfo, informe procedência. Autorizado o acionamento, chame para o táxi. E mantenha 1500 pés, corredor caixa pregos e reporte no Través de Veracruz. Papatango Lima do Golfo. É a Mike Kilo, ingresso na pista, reporte alinhado. É a Mike Kilo, desde já agradeço a colaboração, felizmente não foi possível a comunicação. Sem problema, Portão 09, Praça Perna é Campinas? Exatamente, Campinas. Nova Juliette, Portão 09, Praça Perna é Campinas. Entendi. Qual nível que eu já poderia estar? Aguarde. Ok, aqui no seu plano 3-4, pode ser? Pode ser, depois a gente pode dar, obrigado. 3-4, tá bom. Agora no pátio 4, logo que houver separação, o seu táxi está autorizado até a interseção. Uma vez Juliette, copiou? Passando 366, eu vou 1754. 754, informe visual para a pista. Pesado, ingresso de decolagem, vento a centena, 15 nós. Liede, SAT autorizada, reforçar ingresso. Boa tarde, está 3174. 3174, sendo identificação, chegada a Mari, desce, mantenha nível 050. Mari, desce até o 050, está 3174. Visual com a pista, na 754. 754, chame torre 198, decimal 6. 186, 754. Mike Kilo, chama controle, 1935, decolado às 33. 1935, uma boa tarde, Serra Mike Kilo. Torre, bom dia, boa tarde, é o 754 a gol. 754, boa, 1008 no ajuste, check trem. Baixado e travado, ou no 754. 754, vento a centena com 20 nós, autorizado pouso, 90. Livre pouso, pistão no 0, no 754. 754, a pista está deslocada em 1.200 metros a cabeceira. Já está visual com a marca de cabeceira deslocada? Com a marca ainda não. Visual com a pista, com a marca ainda não. Gente, a marca é próxima a taxiway delta. O vento está variando de 15 a 25 nós. Gente, estou visual agora no 754. Juliette, Juliette, através para da barra. Juliette, Juliette, mantenha meu pé, ingresso corredor Caixa Preco, sem forma através de Veracruz. Comarás através de Veracruz, Juliette. Confirme, a aeronave chamou o controle, Bravo Fox, confirme. Atação, Juliette, atando, puxa, só mantenha a chamada para o táxi, 6741. De carreira para Salvador. Estamos a 71 milhas em Salvador, está 71% de Recife. Estamos a 54 milhas do Veracruz, está informando a descida. Informe, está código transponder. 5455, tá mantendo 095. Gente, aguarde para a descida, mantenha 095 em condições visuais. Certa. Juliette, autorizado ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. Serra Tango, informe seu destino. Para Cruz, Aero Clube, Serra Madrid, no Chico Serra Bol. Solo 37, direito no 219. Direita 219, no 754. Sr. Juliette, autorizado, alinhar e decolada 17, vento 090 graus, 15 nós. Boa tarde, é o Cardeal 78. Forma o tráfego em rumo oposto, mantendo 1500 pés. É um Charlie 402. Ok, então vai decolar da 1-0, após vai curvar direito, ingressar no corredor Axé, restrita 1.000 pés e vai aguardar a ascensão através do controle, aguardar a liberação do controle para a sua ascensão, cardeal 78. Gente, após a DEP, curva direita, corredor Axé, 1.000 pés, aguardando a ascensão do controle, autorização. O cardeal 78 está ali direcionado, chama para o táxi. Chamará o 78. Solo, boa tarde. Tá livrando, é o Gol no 754. 754, boa tarde. Prossiga o táxi via Alfa, reporte antes daquilo. Alfa antes daquilo, no 754. Alfa Romeo, Sierra Mike Kilo, chame Recife, 288, alterno 264. 288 com Recife, alterno 264, Sierra Mike Kilo, boa tarde. Juliette Serra Tango, autorizado do correção. Mantenha-se em regras de voo visual, desça para 2.500 pés, informe visual com Vera Cruz. Juliette Serra Tango. Serra Tango, tá ligado 095, para 2.500, informar visual com Vera Cruz. Ô, Juliette Serra Tango. 4-1, está com POB de 127, autonomia de 4 horas, alternando Galeão na 650. Controle Salvador, bom dia, Gol na 941, está com a informação, Mike? 941, no contato por correção, sendo identificação, chegada a mar e desse manter nível 060. Chegada a mar, 060, Gol 941, solicito a RNAV da pista na 0. Guarde autorização para a RNAV, no 941. Guardando, 941. Controle Salvador, boa tarde, São Paulo, a Paulita Juliette, ingressando em corredor, chefe. Alfa Vitor Juliette, suba para 1.000 pés, ingresso corredor Axé, informe farol da barra. Alfa Vitor Juliette. Salve o nosso apresentador, já está no farol da barra, Alfa Vitor Juliette. Taxi Kilo, no 754. Ingresso via Kilo, após pátio 3, pátio 1, portão 08. Quilo, pátio 3, pátio 1, 08. 8 é a posição, no 754. Salvador, é 76741, tá na Alfa, na sua escuta. Batango Lima Zulu Golf, mantém os corredores visuais, reporte Paripe para ingresso Interlagos, Lima Zulu Golf. Tá 3174050. 3174, autorizado 2000 pés, ajuste no 008, Via Mari. 2000 pés, Via Mari, solicita após etapa, completar a Serra Vita 366, Renato. Gente, após ITAP, é autorizado 2.500 pés na Pro Serra Vitor 266. Até ITAP via e após 2.500. 3174, corrigindo, após ITAP, Pro Serra Vitor 366. Gente, após ITAP, Serra Vitor 366. Reporte alinhado e pronto, após a marca da cabeceira. Autorizado alinhar e manter, via Delta, Webjet 6741. Informe passando 2.500 pés, mantenha-se condições visuais, Juliette Serratão, ajuste Salvador 1008. Gente, frequência livre para coordenação. Salve Salvador, aqui é o Cardeal 78, tá pronto para táxi. Dois autáxis no hotel, chamará a torre em 1 no 8, se não me aduz, Cardeal 78, confia em PLB. Na hotel, chamará no 8, decimal 612, é 6, PLB. 06 no PLB, ajuste agora 1008 e um bom voo. 008, graus. 741, autorizado decolagem, o vento 090 graus com 14 nós. Autorizado decolagem, objeto 6741. Mas o Golf, mantém 1.500 pés, corredor Interlagos, informe visual com campo, Lima Zulu Golf. Reportará visual com campo, Lima Zulu Golf. Salô, Salvador, Cardeal 78. Tudo no meio, essa identificação, chegada a Mari, desse mantém a nível 060. 060 aqui, só mais pronta, efetua a RNAV, 010, contigo. Gente, aguarde autorização para o RNAP. 3296. Dial 78 está para o cruzamento da pista e solicita a temperatura do aeródromo. Temperatura agora 3-1, temperatura 3-1, ok? Na hotel chamará a torre 1862 para alinhar e decolar. Está autorizado o cruzamento do Cardeal? Negativo, a pista ela está operando com 1.200 metros interditados. Está vindo a cabeça deslocada aí, um pouco à frente aí do hotel. Positivo, está autorizado alinhar e manter. Positivo, para alinhar e manter, chamar agora a torre em 1862, Cardeal. O Cardeal 78. Cardeal 78. Patango Lima, Zulu Golf, informe se está visual com o campo. Visual com o aeródromo. Chame torre 198 decimal 6, Lima Zulu Golf. Vai chamar 486, obrigado. 1 decolado aos 45, chame controle 1935. 1935, muito obrigado, boa tarde, 741. Torre, boa tarde, Lima Zulu Golf. Identificou, bom, informa na ideal,